meu crime não é cena de filme. Não tô me subestimando, então não subestime. Meu verso bate mais pesado que as armas do estado, é de grosso calibre. Saiba aí o gordo que meu progresso é crime pra você. É crime eu vencer, luta pra ter, né? Tudo que eu quero ter, Patek, Felipe, Rolex, Armani, Bulgari, Cartier, BMW com pés Amarok V6. É o que tem pra escolher. Toque da nave, peão de bandido. Respeito o progresso, corre dos meninos que abre caminho com chave de ouro. Os parasitados querendo meu touro. Fica na frente babando meu ovo. Na falsidade sai pra lá encosto. Para com o choro e vai se reclamar. Ainda não aprendeu o que cê quer, vai buscar. Eu fui pro corre na marra. Sangue, suor e lágrima. É crime eu querer uma goma nervosa. Querer uma nave nervosa. Querer as correntes e os boot da hora. E dar uma vivência pra minha senhora. É crime eu querer. Então segura a emoção, chegou minha hora. Essa hora é agora, ah, tô pra somatória, ah, não tô pela glória, ah, na porta giratória, ah, não brecou minha história, ah, meu foco na vitória, ah, vim pra deixar claro que eu tô pro estouro. Eu também quero minha cota, enquanto cê gasta o placo bancando suas cocota. Meu crime é trabalho dobrado, foco no progresso e multiplica, some quem tá pra somar. Vezes irmão leal, leal, Zé Povim vai falar. É só bandido mal, é mal quem vai incomodar. Mas G19 pentão alongado. É só criminosos, mais debochado, inimigo do estado portando pesado. Se pisar em falso já tá destravado. Seguro o estrago todo e recobrado. Então aprendi, não tá pra somar nem tentar dividir. Se não vai subir. Esse é o meu crime, não é cena de filme. Não tô me subestimando, então não subestime. Meu verso bate mais pesado que as armas do estado, é de grosso calibre. Os cria capota a blaze. Não fui pro crime, faz dinheiro com o trap. Hoje minha coroa anda de renegade. Nova pro Max exportado, passei com um visa trancado no quarto com a mente brilhante. O nome dos bico tá na minha lista, chave de evoke na minha estante. Sou moleque raro com a levada rara. Não dá pra pôr torto e meça suas palavras. Aí pro velho que me desmerecia, sua filha tá lá na minha casa. Diz que o Fortunato é mais bravo da cena. Calma, bebê, que sei desse assunto. Desmerecido e campeão de terra. Na boca dos bico virei o assunto. Como assim o neguinho que não tinha nada agora tá portando um milhão, tá vendo aquele Patek no pulso, valendo mais que uma mansão. Olhei de carro, bicho, ela olha. No meu cinto da Gucci a pistola. Falou pra caralho, hoje nós tá foda. Minha luz te ofusca, claro que incomoda. Foco no progresso, pulsão estourar. Fiz essa no banco de trás da vila. Nunca foi fácil chegar até aqui, agora que cheguei, cês querem me invejar. Mas eu só quero o melhor pra família, igual uma pra coroa no Guarujá. E o crime pra eles é ver nós vencer. E ela da Chilique quando me vê. Esse é o meu crime, não é cena de filme. Então não subestime. Meu verso bate mais pesado que as armas do estado, é de grosso calibre.